8068 desce a 2003, ajuste no 0 no 4. Para 2000 com 1 no 0 no 4, você considera a gente para tá? Cruzado. É, tá. Thank you. 6600, SM identificação. Autorizada a chegada a Mari, desse mantém o nível de voo 050. Pisado, dona. Complete final, chame Túlio, 9895. 1898, 1972, chamo Centro Recife. A frequência 251, alterna no 3325. 251 no 3325, centro agora. Muito obrigado, bom trabalho. Mas... Posicionando a aeronave de forma a deixar totalmente liberado o pátio principal do avião. Pátio canteiro 10, chama Centro Recife. A frequência 1251, alterno no 3325. 251, 3325, boa, 5001 da Azul. Boa. 14959, mantém nível 140. Serviço radar encerrado, o senhor chama o controle Ilhéus, 1201, para a instrução do seu povo. 6600 da TAM, esse é 2000 pés, ajuste no 0 no 4, reporte na final do ano 0. 68, solo Alfa 3, libera direita, solo 2 1 1. Solo 2 1 1, boa noite, senhor. 868, boa noite, senhor. 868, taxi Alfa, chamei a sua Juliette. Alfa, sua Juliette, camarada, boa noite, senhor. 62-12, informação 1, 32, 1, 9, 0. 62-12, identifique, dentro 050, não foi evitado. 2-0-0, apoiando o estado, 62. O 9810 está pronto? Boa noite, 9810 ali não tem. Bruno 903, decola 50, chame agora o controle 5198, bom voo. Controle 5198, ótimo. Via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste de altímetro 1014, posto na M2-24. 1868, observe o início de táxi do aeroporto da Avianca, após ingresso de Juliette, portão 1. Afirmativa, após a passagem da aeronave da Avianca, vai ingressar para o portão 1, ou 1868. Livre decolagem cabeceira 10, vento 100 graus, 629. Ali, mantém cabeceiro no zero. Controle o 1906, noite. 9-0-3, 3-6-0. 3-6-0, 9-0-3. 19810, decola 53. Agora o controle 19108, bom voo. 19108, obrigado, boa noite. Boa noite, Alvina 1890, decolado no perfil da Dael. 1-9-8-0, sobe para o nível de voo 340, saia da Dael, vigilante. Para 340, na Dael. Ciente, 1-9-8-0. Obrigado, Maceió, nível de voo 350, via perfil 17. A subida será pouca transição Aracaju. Curva esquerda após a decolagem cabeceira 10, código 5540 e o controle 119.8. Aeroporto no 00 grau 7. Correto, entendi que o senhor já está pronto para o pushback de saneamento, foi isso? Chamará, tá ok. Decola 56, controle 5198, bom voo. Tá, Salvador, Chanel 224, boa noite. Chanel 224, contato radar, sai da Conde, sobe para o nível de voo 190, registro vigilante. Precisa a coordenação aí do 170, bom final, 224. Prisado 170. Complete final, chame turno 895. 1903, no centro Recife, 1251, término 3325. 1251, 3325. Boa noite. Salvador, azul 2003. Alamento, o chamamento é 2002, desce a 2006, ajuste no 04, autorizado a final ILS. 2-1-6 da descida, ajustada na 0-4, vai reportar estabilizado na LS-62. Azul 27-3, ação de identificação, proa de bonfe para a chegada a bonfe, chame 10 de descida. Ação de identificação, proa de bonfe, azul 27-3, chamará para a descida. Brasil, 9810, chama Centro Recife. Frequência 1251, alterno no 3325. Solo ao 02, libera direita, táxi Alfa Juliette, portão 612, taxi na minha frequência. Alfa Juliette para 612, sua frequência 3600, boa noite. Boa. Pelo 98, voo, identifique, chegada Mari, dita 050. Mari 050, polícia foi estado de informação na posição Mari. Sim, me siga no fone da cidade a 250, nós terá o número 2 na aproximação. Junta 250, 10050, está autorizado estado? 050 e voo ICAP, 250 mais. Junta 250, 10050 e vou na posição, voo 090. 3 milhas externas, estabilizando o localizador, será 62, 12. 212, completo final, chame turno no 8, decimal 95. 895, obrigado. Salvador, boa noite, será 62, 12, a 2 milhas externas. Chame 6202, está chave travada? Negativo. Fama, chave travada, vento 080 graus, 8 nós. Corta. Depois 2, perto de Sonora. Autorizado, chama pro táxi. Chama o táxi Sonora, 3, 4. Azul 2703 para descida. 2703 desce 4000, saindo ajuste no 014. Descendo para 4000 no 014, azul 2703. Panela 224, mantendo o de voo 170. Registro radar encerrado, chame o controle Aracaju 120, decimo 3. Aracaju 103, boa noite, Aracaju 204. Salão 07, libera à direita, taxi de Alfa, quilo para o pátio 3, no pátio 3, fique atento aos sinalizadores. Alfa e quilo para o pátio 3, atento aos sinalizadores, do CRN 2, vamos lá. Sente 098. Vitor, voo 1134, pronto, tá 168 a bordo, 2 horas e 10, eu caio no Salvador. Taxa direita via Índia, ponto de espera 2895, ajuste de altímetro 1014, voo 1134. Direita Índia 1014, torre de 295, voo 1134, boa. Salvador, boa noite. Voo 1134, chega próximo a 0.0. 1134, Alinda, coloca 0.0, vento 070 graus, 79. Alinda, voo 0, voo 1134. Sinal 052, a sua identificação, esse é o 050, uma chegada máxima. Azul 2703, até 3.010. 3.010, Azul 2703. Decola 1-5, chame agora o controle 119-8, bom voo. 19-8, boa. Ligou 1-1-3-4. 1-1-3-4, sai da FUCA, sai da 350, vigilância radar. 350, vigilância. Zero nove oito final, torre 18, 9, 5. Avisado, final 0, bom, 098. Final, chame torre 1895, 098. 1895, 098, boa noite. O azul 2703, desce a 2000, autorizando a final da pista no zero. Descendo para 2000, autorizado final, azul 2703. Salvador, boa noite, gol 1098, final pista no zero, baixar para lá. Pelo 098, boa noite, Yuri pouso na 0, vento 080 graus, 5 nós. Yuri pouso no 0, voo, 098. Final, chama o turno, 8-9-5. Chama a torre, 195, azul 2703. Salvador, azul 2703, estabilizado no LOC. 2703, boa noite, continua para o seu ficou 2.100 por 0 final de ar. 1-1-3-4 vai passando nível 1-4-0. Você consulta a possibilidade para o Maceió. Graus 3 nós. Para azul 2703. Juliette, portão 02. fechando a estação dessa via, chegada Mari até 5.000, ajuste 9.0.1.3. Solo azul 2703, Zona Vista. 3703, boa noite, taxi via Alfa Kilo, pátio 3, atentando ao sinalizador. Alfa Kilo, atentando ao sinalizador, azul 2703. Boa noite, Roma 868, campo quente da Alfa. Teria a nossa autorização para Aracaju, posição 1? Roma 868, para Aracaju, nível 230 aprovado. Decolagem da 1-0, curva esquerda, subida Pucajamo, Caju. 5547 é o transpondo, controle 119.8. Autoridade Sol 230, decola do 1-0, curva esquerda, Cuca, Jamo, Caju, 5547098, com 1868. Correto, sem para pressionamento. Solta lá. Alameda 258, sai na expressão, desse mantém 6.000, ajuste 9.0.1.3, na chegada Mari, poxa, Alameda 258. É padrão 1013, 6.000. Contrato 3 aero, nas aeronaves 8 e 7 para a gente ler. Como o 1-868 para o na posição, aguarde para o push. Assim que a aeronave da companhia ao lado no 02 completar o parqueamento, está autorizado o início do pushback. Gente, pode a aeronave completar o parqueamento, livre push no 8 na 8. Então, vamos na 8, entramos em contato com a extraera, mas então vamos estar mandando uma lisa para o centro. Sim. Oi, direto, Duna. Aguarde, pode. Puxa, né? 6258, pois é, direto, Duna. Zona 908, disse mantém 2.000, vou gerar pro Duna. Prod Duna, DS-1, 2.0, Juliette, torre 11895. Salvador, muito boa noite, São 3152, final de ano. 3152, boa noite, cheque o trem, livre pouso no 0, vento 080 graus, patrão. Quem é que reportará com o trem baixado sobre o certo? Agora, uma milha de terra, baixado checado. Confirmando, estabilizado o pouso, o vento agora é 080 graus, 4 nós. 80 com 4, autorizado, muito graças. Olha, 258, vê se mantém a 3000. Mesma base, 24. Direita, 1-2-1, decimal 1. 3. 3-1-5-2. Foi 1-1-2, decimal 9-5, ajuste no 0-3. Copie essa autonomia de 1-0-3-1, confirma? 1-1-51. Sim, boa noite, tá? combate principal. Alfa Juliette, posição 1-2, 3152. Sempre uma boa noite, senhor, obrigado. Boa. 1098, muito boa noite. Prepara a subida Puca, Jambo, Caju e Aguarda Cota. Puca, Jambo, Caju, Aguarda Cota. Decola de Lejato? Levantou. A linha decola 1-0, vento 090 graus, 59. A linha decola 1-0, vou ao 8-8. Estou em Salvador, uma boa, azul 1908, final de 5 milhas e meia, reduzindo. 1908, boa noite, continua a pressão na Salvador, no Pista Livre, aeronave da Gol já fecha a ZNT, era rolado. 7. Para Natal, nível 370 aprovado. Decolagem da 1-0, curva esquerda, subida Puca, Jambo, Zipar, via Upazul 1-0. 5553 é o transponder, o controle 119.8. Autorizado 370 para Natal, decolagem também, Puca, Jambo, Jambo, Zipar. Apesulo 10, 5, 3, 119, 8. Correto, sem para posicionamento. Linha 908, livre pouso 1-0, vento 090 graus, 4 nós. Livre pouso 1-0, azul 1908. Persiga 3152. Senhorita, a posição 1-2 é a nossa frente, seguindo baixo ou fica a nossa esquerda? Só confirma. Posição 1-2 é seguindo a sua frente, a área remota agora do passo principal. Ok, em frente então a remota principal, 3152. Decolagem ao 37, controle 1-19-8, bom voo. 1-9-8, obrigado, boa noite, controlado. Salve, boa noite, 1-8-6-8, estou decolando a escola. 1-8-6-8, contato, mantendo 3, 2-3-0, até da PUC. 9-1-2-3-0, fechou da PUC, 1-8-6-8. Afirmo. Solo 1-2-1-1. Solo 2-1-1, 6908, bora.